Mas você fala, amigo de quem? Não toque nesse assunto, chato, por favor. O nome dela é proibido, onde eu tô. Acabou o namoro e não acabou o amor. Acabou o namoro e não acabou o amor. Aperta aí, fofó, a lua com a Amazã. Meu amigo Naldo Souza, o Tazã da Notícia, lá de Rondônia, já vai entrar aqui no programa, lá no Tazã do Amazônia. Amazã com a lua. Bota pra torar, Josemar de Aquino. Saindo e a noite se encontrando com a beleza daquela. Boa noite, Josemar de Aquino. Boa noite. Tá, beleza? Tá, beleza. Guarulhos. Guarulhos. Acabei de ouvir a voz de Ivonete Pombal. Parabéns, Josemar, pelo dia dos radialistas. E mandar um abraço pro meu amigo Fofão. Aí, Naldo tá mandando um abraço, e Girolamo. Um abração pra Ivonete Pombal, nossa colega. É. E tá firme e forte. Tá ajeitando a gaiola. Você tá forte ainda. É um cara novo. Mas é claro, nós estamos aqui em São Paulo aqui, trabalhando, mas ouvindo seu programa. Que bom, tá bom? Essa é a verdadeira audiência. Falou, Josemar. Falou? Falou. Oi, Josemar, esqueci de pedir minha música. Se for possível, você coloca aí a Seu Valença, a Anunciação. É nóis. É nóis. Ofereço pra você. Anunciação, fofo. Sim, o Olímpio pediu. Pombal. Todos os ouvintes que estiver ouvindo você. Tá bom? Tá bom. É nóis. É nóis. Ó lua, nossa vizinha da noite, tu és rainha. Diana, deusa da caça. A noite descerra a treva e a tristeza treva leva. Cidadão, fofó. Depois tu coloca a Anunciação e coloca Zé Ramalho aí, cidadão. Da Olívio, lá de Palmirim, Ceará. Aí completa o horário aí. Coloca as duas aí. Cidadão Zé Ramalho, Anunciação com o Seu Valença. Lua, ídolo dos amores, és a mais linda das flores do jardim celestial. Né? Então, a mulher do meu futuro. O Vasco agora é o Braco, lá do Campito. É um balaio de músicas. Agora aí tem letra, viu? Escuta aí. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão. Desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte. Eu me pus só a me dizer. Quem sabe é quem passou a dor dessa. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Mas até é bom, agora que apanha quem... Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Subestimar ninguém presta. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Deixa não. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Jesus vai falando aí. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Os dois deus do sol. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Essa também é bonita. Perfeitamente. Bota pra atorar. Ei. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Olha. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Tá chegando. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol guarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. É ele? Tu vem chegando pra brincar. Eu não sabia que era ele, não. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol varando nossas roupas no varal. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, é ele. Tu vês. Olha ele aí, ó. Zé Viramundo lá na Bahia. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vês, tu vês. Eita situação complicada. É complicado. Eita situação complicada. Tu vês. Eu já escuto os teus sinais. Ô, Zé Madaquim, bota pra torar aí, Zé Madaquim, bota pra torar, ó. Ó, ó, não fala que não, tá coisa um profeta. E tudo que nos separa Super Rádio Difusora. Super Rádio Difusora. Difusora. Música, esporte, informação. Difusora. A rádio do jeito que você gosta. E na rádio do jeito que você gosta, dentro de 5 segundos, notícias. Governo federal lança protocolo para combater violência contra jornalistas e comunicadores. 22 horas 2 minutos. Na pista da notícia, Difusora acelera. O seu repórter Caval Primo. Realização empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. A Paraíba registrou queda de 37% no abandono escolar no ensino médio após 2 anos do programa Pé de Meia. A taxa passou de 10,6% em 2022 para 6,7% em 2024, indicando aumento na permanência dos estudantes nas escolas. Tempo na cidade do Padre Ruli, tá bom, tá gostoso, tá frio, 22 graus aqui na Juvencio Carneiro. A Polícia Rodoviária Federal registrou 808 acidentes nas rodovias brasileiras, com 57 pessoas mortas e 814 feridas. Os dados são da Operação Semana Santa 2026, realizada de quinta-feira, dia 2, a domingo, dia 5, em todo o Brasil. Esporte. O São Paulo encaminhou uma notificação formal para Arboleda, zagueiro equatoriano, para se reapresentar ao time paulista em até 24 horas. O defensor fez uma viagem na madrugada de sexta-feira sem comunicar o São Paulo time e desde então não tem respondido às tentativas de contato do time paulista. A seguir, governo federal lança protocolo para combater violência contra jornalistas e comunicadores. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. O engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. E antes da última notícia, vamos voltar a Brasília ao vivo com ele, Eudes Souza de Brasília. Com você, Eudes. Muitíssimo boa noite a você, Josemar, sua equipe, a sua maravilhosa e sempre honrosa audiência, ligados aqui na Super Difusora, espalhados no Brasil e no mundo. Hoje, uma terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Josemar, e aqui na Capital Federal, a equipe econômica avalia permitir o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o chamado FGTS, para quitação de dívidas, como parte de um novo pacote de crédito em elaboração. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo ministro da Fazenda, Dário Duringa. Segundo o ministro, a proposta está em discussão conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego, comandado hoje por Luiz Marinho, que demonstra preocupação com possíveis impactos caso o FGTS seja liberado. Duringa afirmou que o uso do FGTS ainda está em análise e não há definição sobre o formato dessa medida. O plano em estudo pelo governo federal tem como foco, Josemar, reduzir o endividamento das famílias e ampliar o acesso ao crédito. A proposta deve atender principalmente pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, microempreendedores individuais, os MEIs e pequenas empresas. Entre as medidas analisadas está a concessão de garantia da União para renegociação de dívidas, o que pode facilitar a obtenção de melhores condições de pagamentos, como juros mais baixos. O programa também pode prever descontos de até 80% sobre o valor total das dívidas, além de incluir débitos como cartão de crédito, cheque especial e também crédito pessoal. Josemar, e entre essas medidas, essas ideias da equipe econômica do governo federal, está o uso do dinheiro esquecido por correntistas no sistema financeiro. Atualmente, hoje, 10,5 bilhões de reais estão espalhados em todo o Brasil, segundo os dados do sistema de valores a receber do Banco Central, que mostrou também que o comprometimento da renda das famílias com dívidas atingiu 29,3% apenas no mês de janeiro. Como eu falei no início da reportagem, Josimar, o foco da equipe econômica do governo federal é reduzir o endividamento das famílias, mas não é bem o que é falado aqui no Salão Verde da Câmara Federal. A conversa que rola por aqui é a baixa popularidade do governo Lula, principalmente no Nordeste brasileiro. Por essa razão, a preocupação do governo federal. Josemar, já que estamos falando aqui ainda sobre políticas, eleições, que já está aí quase já às portas, a cada 4 anos sempre aparece um artista novo para candidatar-se para virar um parlamentar. E esse ano, a bola da vez é o cantor Manuel Gomes, conhecido pelo hit Caneta Azul, que anunciou ontem, na segunda-feira, que pretende disputar uma vaga como deputado federal pelo estado de São Paulo. A candidatura será pelo partido Avante, conforme revelado pelo próprio artista nas redes sociais. Em publicação, Manuel Gomes disse que decidiu entrar na política para representar o povo. Ele falou, abro aspas, vocês me conheceram pela música, mas agora essa caneta não escreve só canções, ela vai trabalhar pelo povo, declarou. O cantor ganhou projeção nacional em 2019, quando a música viralizou e transformou em um fenômeno nas redes sociais. Portanto, quem conhece Manuel Gomes pela canção Caneta Azul está pretendendo aí se candidatar a deputado federal, morar aqui na capital federal, pelo estado de São Paulo, no partido Mais Avante. A bola da vez é Manuel Gomes. A pergunta é, ele leva essa política ou não leva essa tudo. Eleição? Direto de Brasília, repórter Wilde Souza. Essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Vamos embora. Vamos à última notícia do Caval Primo. No dia do jornalista, celebrado hoje, 7 de abril, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, assinou no Palácio do Planalto um protocolo nacional para investigar crimes contra jornalistas e comunicadores. O ato contou com a presença da ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Janine Melo, e do ministro da Segurança de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. A norma cria um padrão nacional de atuação para o Sistema Único de Segurança Pública, estabelecendo medidas de proteção às vítimas, organização dos procedimentos investigativos e cooperação entre instituições. A violência contra jornalistas e comunicadores não será tratada como algo periférico à democracia. O direito de informar e o direito de ser informado merecem proteção efetiva. Este protocolo representa isso. Proteger quem informa é, em última instância, proteger o coração da nossa democracia, disse o Elton César. Assino embaixo. Calma, o Primo volta amanhã. Amanhã cedinho tem o Bom Dia Notícia com muita informação para você. Siga com a gente aí do showzão da Difusora. Essas matérias todas estão aí no Difusora 1. Vamos embora. E fique ligado na Difusora. Seu repórter Caval Primo liga você com a notícia. Realização Empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar.

Fofó, seu José lá do Piauí, Oeiras, bota pra torar, José Maris tá torando um gaxininho, hein? Mandar uma boa noite aqui pra Gerlândio Abrantes. Gerlândio Abrantes, Fofó, tá lá em Pato Branco, no Paraná. Mandar um abraço pra turma boa aí da região de Santa Helena, lá de Várzea da Ema, seu torrão natal, hein? Mas, Fofó, tá na hora de tomar uma cachaça boa? Mas antes, coloca aí, Naldo Souza, o Tazã da Notícia. Hoje ele vai comunicar o falecimento de seu Tonzinho. Conheceu o Tonzinho da geladeira, lá da... Faleceu, rapaz. O pai daquele menino que é advogado, é tio de Tazan. Tazan, boa noite, Tazan. Tazan vai dar só notícia aí triste. Infelizmente. Olá, muito boa noite, meu querido professor, o ícone da comunicação, Josimar de Aquino. Aqui é Linaldo Souza, passando aqui nesta noite para mandar uma boa noite especial a todos que estão curtindo, ouvindo essa programação maravilhosa. Josimar, oi. Hoje o Naldo Souza aqui não tá muito legal, né? Não tá com aquele clima para cima. É. Passando aqui para trazer uma notícia, né, para aos nossos ouvintes, aos moradores aí da nossa cidade aí de Caxias. É o pai de Aguinete, né? A cidade que ensinou a parede ali. Uma cidade que tem desenvolvido com sua cultura, com grandes nomes. É. E eu quero aqui passar aqui para comunicar, né, ao pessoal, os moradores de Cajazeiras, Tonzinho, da nossa cidade, comunicar e trazer aí a notícia triste, né, o falecimento do meu tio, que é o Tonzinho das Geladeiras, né, pai da Egnete Mariano, né, e também foi o sogro do nosso grande jornalista aí, Gutenberg Cardoso, também. Exatamente. Tá, então, passando para comunicar o falecimento do meu tio Tonzinho, que atualmente reside aqui em Porto Velho e que morou, tava aí, rapaz. Nasceu em Bonito de Santa Fé e morou muitos anos aí em Cajazeiras, aí na rua Engenheiro Carlos Pires. Exatamente. De Sá, a sua residência era aí na rua Engenheiro Carlos Pires de Sá, em frente ao mercado Açouguezinho Municipal. É, do Açougue, entendeu? É verdade. Então, só passando para trazer essa notícia, e o corpo dele está sendo velado aqui na igreja do seu filho, né? O que é o Vanderlei, o pastor Vanderlei Mariano, da igreja Geração Eleita, e trazendo essa notícia aí, triste, né? Mas triste, é. Mas é, assim mesmo, é a vida, né? Que segue. Um dia todos temos que partir para um altar celestial. Então, tá aqui o meu tio, né? Comunicando aqui o falecimento do meu tio Tonzinho das Geladeiras, faleceu hoje às 13h30 aqui na capital Porto Velho, Rondônia, tá bom? Tá bom. Quero nesta noite mandar um abraço muito especial para o meu tio Nael, que é irmão do Tonzinho, né? E também para minha tia Ilza, que é também minha tia, irmã dele, que mora aí em Cajazeiras também, é pai, é mãe do Altemar, meu primo. E agora tá aí, né? Primeiro foi meu pai, né? Meu pai Zequinha das Bicicletas, e agora Tonzinho. Seu irmão agora, meu tio, Tonzinho da Geladeira também, tá bom? Obrigado, Josimar, por essa oportunidade. Deus abençoe. Olha, eu vou comunicar aqui que esse é o Francisco Josemar Torres, ele que vem de Castanha aqui ao lado da difusora, né? A minha cidade perdeu os documentos dele, rapaz, tá doido aí, Fofão. Quem encontrou os documentos de seu Francisco, seu Josemar Torres, entrega o coitado aí, rapaz. Eu entrego aqui na porta, na Rádio Difusora, né? Vai, Fofó, traz aí Dãozinho lá do Cedro, Dãozinho e a esposa, ô casal maravilhoso, não perde um programa lá do Cedro, Ceará, né, Dãozinho? Arrocha aí, Dãozinho. Dãozinho. Sou sócio. Não, já, essa música aí, né? lá em cima, Fofó, tá lá, Dãozinho lá do Cedro, tem Bibica. Meu amigo Josimar de Aquino, boa noite. Boa noite. Que é seu amigo Cedrense, Dãozinho, da cidade de Cedro, Ceará. Sim. Estou eu e minha esposa aqui direto ouvindo seu programa todas as noites. Isso é bom. Só desligo quando termino, viu? Esse é o. É, eu quero aproveitar o momento e dar uma boa noite aí para todos os seus ouvintes, de qualquer distância que esteja nos ouvindo, viu? Tudo de bom, um abraço para todos. E aproveitar o momento também e lhe pedir para você rodar uma música aí de Rosinha Indiferente. Aí toca já, viu? Aí toca já. Rosinha Indiferente. É. Eu ofereci uma cambada que tem aqui no set, Brasilzão, xixi lá no rancho dele, Leandro Sampaio, e mais outros que tem por aqui, eu não estou lembrado o nome, viu? Viu? Uma boa noite, fica com Deus, meu irmão. Coloca aí, Bibica, Fofô, para ele trazer já já uma música essa que ele ia trazer aí. Só de cachaça, os camaradas gravando com a língua já tudo zoado já, viu? Cachaça mesmo. Vai. Eita, meu, gente! A gente tomando uma cachaçinha aqui, rapaz, depois de uns vídeos, a gente fez vários vídeos aí. Eu, Zé Filho, meu amigo Edson. Já tá com a voz rapaz, diferente. Cachaça. A gente resolveu gravar essa música, a gente tava ouvindo essa música, é linda. É. Muito linda, a gente nunca gravou. E vamos gravar um esquema diferente hoje. Ah, é brincando e gravando. Alô, Ali! Manda pro mundo aí, que essa é paixão, hein? É. Para, filho! Assim, ó. O sol chegou, tão atrevido, penetrando na cortina. Eita, sol doido! Eu posso ver todo o seu corpo descoberto, toda linda. É doido, bicho. Eita, moleque. Uma vontade me queima todo, me pedindo pra ficar. Mas o relógio logo desperta, tenho que trabalhar. Queima. Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar. Olha, amor, você também gosta desse. Queimando o corpo. Eita. Suavemente beijo seu rosto para não te acordar. E no esforço eu vou saindo, deixo aqui meu coração. E no meu carro me acompanha uma tal de solidão. Eita, nós, bora! Eita, nós! E no trânsito agitado eu sofro. Todos os meus pensamentos estão com você. Dá uma vontade louca e vontade de te amar de novo. Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer. Li, toma cachaça, o vídeo, isso é bom demais, menino. Ô tesão da manda gota pro mundo, Li. Isso é a primeira vez que eu acabo esse tipo. Mas é show, viu? Meu amigo Edson, rapaz, tá apaixonado. Mulher foi embora pra Bahia. Eita, chifre. Me aproximo, ponho o meu corpo no seu corpo devagar. Suavemente beijo seu rosto pra não te acordar. E no esforço eu vou saindo, deixa aqui meu coração. E no meu carro me acompanha uma tal de solidão. Bora, filho! E no trânsito agitado eu sofro. Eita. Todos os meus pensamentos estão com você. Dá uma vontade a Gabi de Fortaleza, vontade de te amar de novo. Doutor Arruda em Lavras da Magabeira. Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer. Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer. Duvida não tomar cachaça, ouvindo isso, menino. Vovô, aperta aí, Antônio. Antônio, lá embaixo, velho. Antônio, vai dar um grito aí. O cara gostou da cachaça aí, né, Antônio? Eita, menino. Antônio. Boa noite, Josemar Daquim. No Rádio Minha Voa, Rádio Difusora. Essa rádio é show. É, papai. É muita audiência, onde for. É no rádio, na rede social. Você o conteúdo é faz, e a faz qualidade faz a diferença. Rádio presença em todo o Brasil e o mundo a escutar. Tem que botar a rádio para cima aí de Zé de Freitas, dono da fazenda, eu. Zé Menes, nossa potência de Souza. Merecer a Juscelino Mototáxi, Chaga Mototáxi. Irani no Clarião, a Dado Socorro, Mané e Carlinho no Bairro da Sarinha. E toda a galera que teve a escuta. E Antônio Tubi, nossa potência da cidade toda. Antônio Tubi, a tua estrela. É. Uma boa noite para todo mundo. Fofó, antes, traz aí Bibica, Thaís Souza também. Louro Lima e em seguida a história de Altemar Dutra, que eu já tinha anunciado, né? Vai lá, Bibica. Boa noite, Josimar de Aquino, aqui é o Bibi da Murubica, é região de Souza, Josimar. Tô andando nesse seu programa, eu e o Pimpim, Josimar. Pimpim. O Pimpim tá debaixo do Juazeiro curtindo seu programa, Josimar, todas as noites. Hoje não tá chovendo ainda, Josimar, tá com cigarro de fumo ali debaixo do Juazeiro, chega fumaça cobre, Josimar, um cigarrão de fumo curtindo seu programa. Fumaça, é de segunda, sábado, Josimar, debaixo do Juazeiro. Tá, com a água. Ei, Josimar. Oi. Toca um aí de, daquela, convidei Jesus pra jantar lá em casa. Esse sucesso aí, a gente curtir aqui, Josimar. A gente vai dormir quando o seu programa termina, Josimar. É de segunda a sábado, o Pimpim ali debaixo do Juazeiro, rapaz. Chega a fumaça, cobra, Josimar, o cigarro. Um abraço aí pra meu primo Louro Lima, lá na Caiçara. Vai pra José Mototáxi, que é um grande amigo meu também, gente boa, José. Bora, Manel de Anália. É, Josimar, lá o Louro Lima mora, Josimar, é água, Josimar. O rio passa lá quase na porta dele. É água lá e peixe com força. Lá é riqueza na Caiçara. Alô, Benzeca. O rio passa lá onde o Louro Lima mora, o rio do peixe. E é água, Josimar. Graças a Deus. É muita chuva e vai tirar muita fartura, muito legume, Josimar. Tô na audiência aqui, é Bibi, toda a região de Souza aqui, Murubica. Valeu, Josimar. Girolamo. Aperta aí, Louro Lima, aí trazer a história de Altemar Dutra. Boa noite, Josimar de Aquino, aqui é Louro Lima, diretamente da Caiçara dos Batistas, Souza, Paraíba, na audiência, hein? Quem é o cantor? Quero mandar um abraço pra você, Josimar, pra o grande controlista Fanfão, um abraço a toda a sua família, quem aos é o ouvintes cantor? Aí da cidade de Cajazeira. Manda um alôzinho, Josmar, lá pro Rabo da Gata, em Souza, hein? É doida, velho. Pra minha irmã Negra, minha filha, Alaniel, Alan Vito, Aldaí, a Janine. Um abraço também pra Rafael e Márcia Kelly. Todo mundo tá na escuta, hein? Eu quero é mais. Em Souza, né? A Jacques Pintor, a Girolamo, nosso amigo evangelista. Tá na escuta, hein? Um alôzinho também pra Lacerda Cabreireiro. A Tico Roco, lá no Alto do Cruzeiro, ao nosso amigo Girolamo, a Marcos Basta, Basto Maia. É. Toda a galera boa, hein? Mandar um alôzinho também para Juscelino Mototáxi. E mandar um alô para Adelmo Forrozeiro. E a todos que estão Professor Cornélio, lá em Salgueiro. A Cleidivana, a Vital Menezes, enfim, a toda a galera que está assistindo. De Oliveira em Natal. Um alôzinho também para Bibi na Morumbica, nesse momento, Josmar. Grande audiência lá na Murumbi, hein? Ele tá debaixo de um pé de Juazeiro, valeu, Josmar? É a minha disserta. Joga pra cima aí, Marcos Baixo, vamos embora? A puxadinha, puxa, Fofó, chama. A gente traz ela. Ô, Fofó, deixa eu trazer logo aqui ele. Tá numa geladinha também, olha quem é. Romero Cavalcante. Tá chegando aí, né? Aperta aí, Romero. Ô, Romero doido. Boa noite, meu amigo Josimar de Aquino. Boa noite. Romero, meu amigo. Boa noite a você, o nosso amigo Fonfon, Dona Célia, Vitorinha, né? O Teuzinho. Teuzinho tá dormindo. A todos da sua família aí, meu amigo. Obrigado. Escuta aqui ainda do seu programa, como sempre, né? Todas as noites, que é um show de audiência, Josimar. Boa noite aí, especial ao nosso amigo Emanuel, né? Emanuel Sena. É, lá, o gerente da Caixa. Fala do Pinhacó. Lá em Itaporanga. Se você puder ainda passar aí a música Marina, a gente ouvir aqui já no finalzinho da noite, Marina. Né, mas na cervejinha gelada é bom demais. Deve passar aí, meu amigo. Dá. Na audiência aqui, como sempre. Vamos à história de Altemar Dutra, Fofo. Quando terminar, tu coloca Marina aí, não sei o que é. Eu acho que é que o Nelson, é Marina, não sei o que é, canta Marina. Olha a história de Altemar Dutra, é bonita essa história. Altemar Dutra de Oliveira nasceu em Minas Gerais no dia 6 de outubro de 1940. O mineiro de Aimorés cresceu no Espírito Santo. Altemar Dutra sempre teve um vínculo muito forte com o campo. Em meio ao lazer e aos costumes da vida no campo, uma das coisas que ele mais gostava era de pescar. Ele não era muito chegado a esporte. Às vezes jogava bola, mas não era um bom jogador. Já com o violão que ganhou de sua mãe nas mãos e as melodias na cabeça, ele era muito bom. Quando Altemar Dutra começou a sair à noite com o violão, a sua mãe ficava muito preocupada. No início, ela foi contra a sua carreira. Naquela época, a carreira de artista não era bem vista. E era comum esse tipo de preocupação. No Espírito Santo, sua mãe tinha um boteco. E Altemar Dutra costumava reunir seus amigos e, vez por outra, cantava. Nada melhor que ouvir a voz de Altemar Dutra e saborear os pratos deliciosos que sua mãe fazia. Nos programas de calouros, ele queria ser Francisco Alves. Sua voz, aos poucos, foi ficando popular em Colatina. Tanto no rádio como em apresentações, Altemar ia fazendo sucesso. Muitos o aconselhavam para ir para o Rio de Janeiro, pois lá teria mais oportunidades. O jovem talentoso foi tentar a sorte no Rio. Lá ele se apresentou em programas de rádio, cantou nas noites e pouco a pouco foi ficando conhecido. Em suas apresentações, além do potencial vocal e bom acompanhamento, era notável que ele cantava com o coração. Ele sabia da importância de cada palavra e cada verso. Quando seu talento foi notado e teve a oportunidade de gravar, as suas músicas foram conquistando o Brasil. Altemar Dutra se tornou um dos maiores nomes da nossa música, um campeão de venda de discos. Ganhou muitos prêmios e fez muitos shows em todo o Brasil. Depois de conquistar seu país, ele foi para Argentina, México, Peru, Colômbia e Estados Unidos. A sua voz também se destacou lá fora. Mesmo com grande sucesso, Altemar Dutra continuava a mesma pessoa simples. Ele costumava andar de chinelo, bermuda, camiseta, e sempre que podia, curtir um tempinho no campo. Ele tinha um grande respeito pelo seu público, e tanto na vida profissional como pessoal, ele foi um exemplo a ser seguido. Sonhei que eu era um dia um trovador. Sentimental eu sou. E queres tu de mim? É um bom tipo, meu velho. De que é feito afinal? E ao morrer, então é que se vê. No início dos anos 80, Altemar Dutra estava muito empolgado com sua carreira internacional. Em seu último show em Nova York, ele teve um derrame cerebral quando estava cantando. Altemar Dutra ainda foi socorrido e passou por duas cirurgias, mas infelizmente não resistiu. E no dia 9 de novembro de 1983, ele faleceu aos 43 anos. Tá novo, fofo. Coloca aí Marina com Noite Ilustrada e Marcos Bastos. Forró da Puxadinha ou qualquer outro de Marcos Bastos. Aperta aí. Eita. Ela tem 18 anos. jogadas. Ainda na rede balança o seu último gol. Mas pela vida impedido parou e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada e o time do tempo ganhou. O neguinho gostou da filha da madame e nós tratamos de ar. Senhorita também gostou. Marcos Baixa aí, Fofó. 22h43, Loura Lima pediu. Ei! Anandi CDs apresenta O Andarilho com Marcos Bastos. Sou um andarilho a procurar. Quem eu tanto amo, quero encontrar. Sou um andarilho a hora dessa, o bandirinho tá. Onde a minha amada se escondeu? Já estou cansado desta solidão. Será que meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Um alô para Irineu em Taboão da Serra. Quem eu tanto amo, quero me encontrar. Quem eu tanto amo, quero encontrar. Onde a minha amada se escondeu? Já estou cansado desta solidão. Será que meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Prazer cantar com você. Vamos embora, meu irmão. É isso aí, meu amigo Marcos Bastos. Sou um andarilho a procurar. Quem eu tanto amo, quero encontrar. Escondeu, já estou cansado desta solidão. Será que o meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Sou um andarilho a procurar. Quem eu tanto amo, quero encontrar. Sou um andarilho a procurar. Quem eu tanto amo, quero encontrar. Eita, Fofão, toca aí essa de Delsonete. Vou dedicar a Lourdes Freitas, que é fã do programa. É a mamãe do Jocerlando Lúcio, né? Se as flores pudessem falar, para encerrar o programa de hoje, 22h46, vamos lá. Tão triste que o meu peito ainda está sangrando. Se o arrependimento matasse o peito. Ei! A chapa está esquentando. Preciso falar com você dessa tristeza que eu já não posso esconder. Já lhe escrevi tantas cartas, você nem ligou. Os meus recados de amor você nem escutou. Hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi de um jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. embora, Fofô. 22:51. Vamos encerrar com essa. Esse popurrê aí tá aí, ó. Essa jovem guarda que eu mandei aí tá no WhatsApp. Bom dia, meu amor. E a nossa reflexão pra encerrar o programa de hoje é a seguinte: a arrogância é uma doença estranha, silenciosa, mas que corrói o coração. Seu pior sintoma é a falsa grandeza de quem se julga acima de todos sem razão. Um abraço, minha Paraíba, minha Cajazeira, meu Nordeste, meu Brasil. Amanhã, quarta-feira, tem mais. Um abraço, minha gente. Boa noite. Um abraço, Fofó. Todo amor. Oi, parece, querida, que está dentro do meu coração. Por favor, queridinha, divida comigo um pouco da minha paixão. Coisa linda. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você e não pensa e nem gosta de outra menina e tem medo de lhe perder. Coisa linda, coisa que eu adoro. Boa noite, meu amigo. Pegando aqui uma beirinha do seu programa, depois de um dia exaustivo de trabalho, ligando aqui para, mais uma vez, parabenizar, líder em audiência nesse horário. Você é nota 10. Obrigado, Josemar. Forte abraço para você, para todos os ouvintes, os que participam, que pedem minhas músicas, os que mandam mensagem para mim. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, boa noite a você, ao 10 do Brasil e toda a família Difusora, especialmente aos nossos ouvintes. Um grande abraço, valeu. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim, porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Oh, não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Esqueça.